momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo do como, não é? Do tipo de fome. Pode ser fome de comida como fome de outra coisa. Então é esse, ainda sou muito verde, ainda sou muito novo para estas coisas. Os fizeram um unplug muito bom, por acaso. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no unplug. 13 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal Mundo Antena Web. Hoje trago para vocês algo, pelo menos para mim, muito especial. Os ouvintes conhecem ou já ouviram falar quase de certeza em danças de salão. Um dos géneros mais conhecidos é a valsa vienesa. É ela mesma que vamos escutar hoje durante os próximos 15 minutos do nosso programa. Vamos começar, vamos ter aqui algumas músicas da valsa vienesa e eu vou começar por trazer um dos temas muito conhecidos. Estes temas dispensam apresentações, mas para todos os efeitos também não tenho aqui os títulos comigo. Mas, por exemplo, o primeiro eu tenho quase a certeza que todos aqueles que estão um bocadinho dentro da dança de salão conhecem e mesmo os que não estão assim tão atentos, sim, porque esta música é mesmo muito conhecida. Então agora convido-vos a se prepararem para dançar a valsa, porque é com ela que vamos ficar nos próximos 15 minutos. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui, ainda que daqui a pouco volto para mais uma edição do Hino aos Hinos no Canal 1. Fique bem ouvindo, forte abraço para si e até à próxima segunda-feira. Antena Web, Canal 1.